Ela é mais do que um castigo. Se algum dia

Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E mais uma quarta-feira juntos na sua emissão Portugal em Festa. Isto tudo das 9 até o meio-dia. Na minha companhia, eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E é com muito gosto que estou aqui para usar a melhor música portuguesa de ontem e de hoje. Boa música e boa disposição, isto tudo na Rádio Arc-en-Ciel, na sua emissão Portugal em Festa, com certeza. E vamos lá festejar juntos aquela vitória que nos sabeu tão bem da nossa seleção ontem. Temos que continuar a nos apoiar até ao final, vamos acreditar ir até ao final. Orgulho de ser português, não é assim? Força Portugal, então vamos lá. E vamos lá, então vamos lá continuar sempre com boa música depois daquele grande artista Jorge Ferreira e aquele jovem americano João Madeiro. Vamos lá com um bocado de rock, não é assim que se diz, com a Irmã Verdade. É gosto em Portugal. E depois seguimos já por apoiar a nossa seleção com chute de pontapés. A minha casinha.

Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Não, bom, j'ai connecté 8 minutes aqui nas antenas da Radio Arc-en-Ciel. Espero estar tudo bem por aí. E vamos lá, sempre com boa música, boa disposição. Com música popular. O trabalho de quem? De Ricardo José, é fácil com ela. E lá em casa, sempre que vamos para a cama, é brincadeira da pinteira no chão. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchau, tchau, tchau, faço com ela. Com ela faço tudo com amor e com paixão. Sempre é lindo e moro no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchau, tchau, tchau, faço com ela. Com ela faço tudo com amor e com paixão. Essa é a minha e moro no meu coração.

seguimos agora com a jovem artista Patrícia, que é a minha bifana. Continuamos sempre boa música, boa disposição, isto tudo na sua rádio. Seja a Rádio Arconciel, na emissão Portugal em Festa, na companhia do Vítor. E vamos lá agora com a jovem transmontana, Sónia Flávia, Quero Mais de Ti. Eu só tive amor desfeito. Yeah.

ficamos, ficamos sempre no Minho com o grande artista Fred Mota. Quero curtir contigo. Tudo bem por aí? E que estão bem à escuta da Rádio Arcanciel? E vamos lá com Ana Portugal. Com La Rinoleine. chegou a hora da primeira dedicatória do meu amigo Lourenço. A todo o pessoal que o conheça, sem esquecer os animadores daqui da rádio. E para ele mesmo. E vamos lá para a paixão dele, vamos lá com um cão, com um risinho de panacova. A festa dos animais. Que fez ontem, só podemos acreditar e ir até a final. Força Portugal, então vamos lá com Sara Pacheco. Força Portugal. Força Portugal, hey, hey, força Portugal, hey, hey, força. Portugal, Ronaldos Portugal, Ramalhos Portugal, José Luis Portugal, Soldados Portugal, Feliz no Portugal, Sebastião Portugal, Francisco Bacalhau. Fernandes Portugal, Ronaldos Portugal, Amalis Portugal, José Luis Portugal, Soldados Portugal, Feliz no Portugal, The Best is Portugal, São Carlos Portugal. Campeões, campeões, melhores do mundo.

que eu fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. 1, 2, 3, 4. Não quero separar-me de ti, nem por um momento. Não quero perder tempo. Você sabe que eu te amo demais. Não posso alarme do que sinto. Eu gosto bem lento. Leva-me devagar, sem pressa. Vai deixando em minha roupa muitos beijos. Sempre naquela música romântica, em quem não se lembra do seu primeiro amor? Tony Carreira, Susana, o meu primeiro amor. Como a lua e o sol estão em tudo que nós vivemos, assim é o amor. Sempre o vamos chamar.

mundo apenas tu e eu. Eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Ficamos sempre da boa música e boa disposição. O bicho vai pegar com o Emanuel. E foi pedido da minha amiga Glória, animadora, que nos dá encontro logo a partir das 14 horas até 16 horas. Já vi tanta mulher a dançar. Com a música da Glória, com certeza. Para dar animação.

as saudades e as recordações. E para não mais chorar, contigo vou dançar, comigo vem sonhar. Ai, como é bom. Ai, ué, saudade. Ai, ué, ai, ué, saudade. Ai, ué, saudade. São saudade. De Helena. Não sei por quanto tempo vou te procurar. Nem sei se algum dia vou te encontrar. Faz muito, muito tempo que eu espero por ti. Não sei mais quanto tempo vou ficar aqui. E 58 minutos, chegou a hora de me despedir de vocês. E não podia despedir de vocês sem apoiar a nossa seleção Força Portugal. Não se esquecem, sábado a partir das 16 horas, Portugal-Marrocos. Temos que vencer, vamos até a final. Por que é que não ganhar o Mundial? E pois é, pois é, Portugal em festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Logo à tarde, a partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória, que é a minha amiga Glória. E amanhã de manhã, logo com o Voz de Portugal com Esmir. Pausa musical a partir das 18 horas até as 20 horas com a Sílvia. E sexta-feira, fim de semana à porta, logo de manhã, com o meu amigo Lourenço. Descoberta com Manel a partir das 17 horas a 19 horas. E sábado, grande dia, Portugal no coração com a Cristina. Domingo com o senhor António cantar o galo. E no telefone sano com o Lionel e com o Jerome. Eu, para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho, como sempre. Cuida de vocês, isto será a tornar a vir. E está frio lá fora. Coragem a quem está a trabalhar para fora. Então vamos acreditar no nosso Portugal e dizer Força Portugal, não há outra palavra. Orgulho de ser português. Então para a semana estarei cá. Então tchau, tchau. En harmonie, la FM en couleur. Apesar da descida do número absoluto, houve um aumento de overdoses por opiáceos. Em 2021, constatamos o valor mais elevado desde 2009, ou seja, 74 mortes por overdose. João Golão lança um outro alerta: o álcool está a levar a mais internamentos no país. Em 2021, os internamentos com diagnóstico principal ou secundário atribuíveis ao consumo do álcool têm os valores mais elevados dos últimos 5 anos. De 2020 para 2021, a percentagem de internamentos com diagnóstico principal atribuído